Voltando de viagem, cheguei em BH. Aconteceu um caso que agora eu vou contar. Estava duro, sem nenhum tostão. Trazia na mente só boas intenções. Cheguei numa rua muito barulhenta, naquele movimento onde todo mundo entra. Aquela gente usava a força do pulmão para gritar em um só refrão: olha aí o movimento dos aflitos. Juro pra vocês que não tem cabrito. Pode levar minha senhora, meu senhor, que esse artigo é de puro valor. Chega aqui na esquina dos aflitos. Juro pra vocês que não tem cabrito. Pode comprar minha senhora, meu senhor, que esse produto é de puro valor. Cheguei perto de um cara para conversar. Um relógio americano ele veio me mostrar. Disse para ele que não posso comprar. E ele me disse: você está por fora. Jogo pra mim tem que ser na hora. Olhe bem, meu amigo, eu reparei que aqui a transação é boa, igual a feira de Acari. Igual a feira de Acari, igual a feira de Acari. Olha aí o movimento dos aflitos. Juro pra vocês que não tem cabrito. Pode levar minha senhora, meu senhor, que esse artigo é de puro valor. Chega aqui na esquina dos aflitos. Juro pra vocês que não tem cabrito. Pode comprar minha senhora, meu senhor, que esse produto é de puro valor. Naquele embalo eu entrei na transação. Tirei meu relógio que era de estimação. Troquei o relógio por um gravador. E o mesmo eu troquei por um ventilador. E acabei trocando por um botijão. No fim tava trancado na bunda do camburão. Olhando os camaradas que me via chateado, fomos bater papo com o senhor delegado. Depois de muita ideia ele nos liberou, porque o seu filho era um aflito camelô. Olha aí o movimento dos aflitos. Juro pra vocês que não tem cabrito. Pode levar minha senhora, meu senhor, que esse artigo é de puro valor. Chega aqui na esquina dos aflitos. Juro pra vocês que não tem cabrito. Pode comprar minha senhora, meu senhor, que esse produto é de puro valor. Olha aí o movimento dos aflitos. Juro pra vocês que não tem cabrito. Pode levar minha senhora, meu senhor, que esse artigo é de puro valor. Chega aqui na esquina dos aflitos. Juro pra vocês que não tem cabrito. Pode comprar minha senhora, meu senhor, que esse produto é de puro valor. Fazer um jogo no relógio, não? Aí, meu irmão, quanto é o relógio? Esse relógio eu tô vendendo aí por um barão. Que isso, meu irmão? Você tá querendo vender relógio fantasma na área? Não, o relógio não se conta no momento, não, você tá ligado? Mas só que o negócio é o seguinte: você me dá aí 50% do tanto que eu te pedi, eu vou lá no morro e pego pra você a parada. Que isso, rapaz? Não tem jeito, não. Você tá sendo um cara de otário, mano. Qual é? Não tem tirar, não. Isso é engalavada, meu irmão. Não entra nessa fria, não, certo? Que isso, aqui, ó. Que isso? Você tá me tirando uma comédia aí, velho. Então vamos fazer um outro negócio aqui, entendeu? Qual é essa corda sua aí? Essa corda é de prata, tá querendo quanto nela? Vamos fazer um jogo nela aí, ué. Tem jeito, não. Eu faço um rolo nela aí. Você calça quanto? Calça 40 aí. 40? Vamos fazer um jogo aqui. Eu tô com 10,40 aqui, certo? Tá na mão do chegado meu, que ele tá tentando vender do outro lado ali. Você me dá essa corda e vai lá e pega o tênis com ele. Olha aí, não, o movimento é do fria, velho. É fria. Juro pra vocês que não tem caminho. É isso, cara. Só dá uma pode levar o camarada tá pra qual o movimento. Você não tá na final, então o que você tá fazendo aqui no meio da aula? Aí o camarada é meu parceiro, né? Mas você tá trabalhando meu trabalho. Você querendo furar o olho dele, rapaz? Tem que entrar não também. Vamos fazer um jogo nos dois aqui. Chega aí, rapaz. Ô, licença aí. Você vai apanhar o negócio? Vai, posso apanhar também. Então vamos fazer um jogo então, tem um outro negócio que eu vou apanhar, mas aí mostra a calculadora. Tá calculadora aqui, tá botando só uma pilha, mas ela tá funcionando.